em retorço, sim, Jesus, misericordioso, vem me conduzir, tu és piedoso, Jesus, te adoro. Tá aí agora 7h22, irmã Freitas, andorinha sem rumo, agora 7h22. Daqui a pouco, a música volta no seu ritmo. Apoio Cultural. Venha conhecer a Padaria do Mineiro. Fica na Avenida Fernando Carlos Carneiro da Silva, 492, no bairro Sítio Quissamã. Com aquele pão de queijo saindo todos os dias, bolos e muitas novidades. Temos salgados, tudo muito gostoso e saboroso. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 6 às 20 horas. Domingo, das 6 a meio-dia. Padaria do Mineiro, a padaria mais próxima de você. O melhor restaurante e churrascaria da região, agora com quentinha mais barata da cidade. Isso mesmo, no restaurante e churrascaria Betos Bar, você paga no almocinho R$10, somente R$10. Comida de qualidade com os melhores ingredientes frescos e naturais. Nossa cozinha não utiliza de condimentos industrializados, temperos totalmente naturais e orgânicos, tudo acompanhado pela técnica de alimentação e nutricionistas. Nosso churrasco é com carnes de qualidade e certificadas. Tudo do bom e melhor para você e sua família. Venha almoçar conosco. Estamos localizados na Avenida Fernando Caldas Carneiro da Silva, 813, no Sítio Quissamã, ao lado do material de construção Bazar do Matias. Restaurante e churrascaria Betos Bar. A Work Banda Larga vai fazer a sua internet voar. São planos de até 1 giga de velocidade com o melhor da fibra que só a Work pode te oferecer. Além disso, a Work também é TV. Venha conhecer nossos planos a partir de R$ 89,90. Disponíveis agora em Macaé e Rio das Ostras. WhatsApp 22 21 30 5000. Leve o melhor da fibra para dentro de sua casa. Work Banda Larga, seu mundo mais conectado. A Marmoraria Rei Mármore Quissamã enlouqueceu. Isso mesmo, enlouqueceu. Venha correndo para a loja e confira todos os tipos de pedra na promoção. Trabalhamos com pia, lavatório, peitoril, revestimentos de túmulos e muito mais. Cobrimos qualquer orçamento e nas compras à vista, 10% de desconto. Marmoraria Rei Mármore, Rua do Bar do Márcio Rogério, Sítio 2, Quissamã. Ligue, faça o seu orçamento. Telefone 22 997 691696. Descubra o Vale das Palmeiras em Quissamã. Terrenos espaçosos de 200 a 600 metros quadrados esperam por você na melhor localização da cidade. Desfrute de uma vida tranquila com infraestrutura completa. Água, iluminação, ruas calçadas, meio-fio e sistema de monitoramento por câmeras. Para a família, áreas destinadas ao lazer. Tudo isso perto de escolas, bancos e comércio. Financiamento direto com o proprietário. Ligue 22 99105-3123 ou 99810-0059. Vale das Palmeiras, em Quissamã. Portal do Sítio Madeiras, madeiras serradas, telhas, compensado, portas, aduelas, taipá de pinos, janela, forro PVC, assoalho, madeirite, tábua de guarapa, fechadura, puxadores e muito mais. Aceitamos cartão de crédito e débito ou à vista em 6 vezes sem juros. Portal do Sítio Madeiras, Avenida Fernando Caldas Carneiro da Silva, 1240, Centro. Telefones 2768-2969 ou 998-96-7225. A Conexão está completando 20 anos. E ao longo desse tempo, nos destacamos por ser uma loja de inúmeras soluções. Tem informática, papelaria, sistema de gestão, celulares e acessórios, aluguel de equipamentos, impressões e cópias, presentes, manutenção de computador, notebook e impressora, instalação de câmeras de segurança e muito mais. Afinal de contas, estamos aqui para te conectar ao que há de melhor. E além de tudo isso, vamos comemorar os nossos 20 anos com uma série de promoções imperdíveis que você pode conferir nas nossas redes sociais ou passando aqui. Vem pra Conexão! E Promoção é na Casa Elétrica Bazar do Matias, a maior loja de utilidade de construção de Quissamã. Temos produtos elétricos, hidráulicos, ferragens, pinturas, tintas e massas, ferramentas, acabamentos e manutenção. Produtos para serralheiro em geral, tudo para o seu lar. Comprando em nossa loja, você ganha 10% de desconto no Pix ou dinheiro e 5% no débito. Joelho soldável de 20 forte leve, 80 centavos. Lâmpada de LED de 30 watts, 16,90. Arruela lisa 1/8, 5 centavos. Sifão simples Amanco, eu disse Amanco, 8,90. Boia de caixa d'água Crona, somente 9,99. Aqui você consegue dividir suas compras em até 10 vezes sem juros. E a novidade, acima de R$50, você já começa a parcelar sua compra. Estamos localizados ao lado do restaurante Betos Bar. Telefone 22 999 31 33 38. Casa Elétrica Bazar do Matias. Tá aí 7h25, as irmãs Freitas atrasou, a Andorinha sem rumo, né? Entrou o apoio cultural. Mas agora vamos ouvir, irmãs Freitas, Andorinha sem rumo. No 2 de agosto, a partir das 19 horas, o tradicional arraiar Mato e Pipa em Quissamã, uai. A casa mais antiga da região preparou um arraial especial pra você, com comida típica, quadrilha, brincadeira e o melhor do forró com a banda Lamparão Forró Pé de Serra, sou. Ingresso apenas R$10. Você não vai perder. Arraiar de verdade é com Lamparão Pé de Serra. É ali pertinho, na casa Mato de Pipa, no centro de Quissamã. Apoio Rádio Quissamã FM. Censura 18 anos. Agora 7 horas e 31. A partir de agora, Momento do Rei. Programação dedicada aí para todos os aniversariantes do dia. Nosso bom dia aí para você ligadinho na Rádio Samã. Bom dia para Mamão, Titio e Cláudia lá no Alto Grande. Bom dia também para Dr. Leandro Neves, mandando bom dia também para o Figueiredo, também para o Tibau, né? Bom dia para Dr. Leandro Neves, né? Meu advogado, né? E também para a esposa Jaqueline, os filhos Laura Maria, José Antônio, a cunhada Carol e o sogro Maia. Mandando também para os primos Vitória, Verônica e Roberto lá no Rio. A Vitória está ouvindo lá. Bom dia. E Leandro Neves também mandando bom dia para Francisco Rui, o comentarista esportiva. Esportivo. Bom dia também para Heloísa e Pedro Pinto, lá na Cacimba Grande.

porque ela é tudo. Na minha vida vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo. Na minha vida. Daqui a pouco, a música volta no seu ritmo. Apoio Cultural. Na Drogaria Viva Bem, cuidar de você é a nossa prioridade. Aqui você encontra medicamentos com preço justo, orientações farmacêuticas de confiança, promoções especiais todos os dias e ainda fazemos aferição de pressão e glicose. Cuidado e atenção são a nossa prioridade. E ainda entregamos grátis 22 998 22 89 49, de segunda a sábado de 8 às 21 horas, domingos de 8 às 13 horas. Viva melhor, viva bem. Avenida Francisco de Assis Carneiro da Silva, onde funcionou o antigo açougue do Benedito em Caxias, sob direção de Alessandro e família. Drogaria Viva Bem, a sua saúde em boas mãos. Disque entrega 22 998 22 89 49. Na hora da manutenção em seu veículo, é com o DM Auto Center. Autoelétrica, injeção eletrônica, mecânica, suspensão, motor, freios, alinhamento, balanceamento, correção de eixo traseiro, caster e muito mais. Serviço com especialidade é com a gente. Comprando óleo em nossa loja, a troca é totalmente grátis. DM Auto Center, na estrada do Correio Imperial 1320 em Piteiras, ao lado da Drogaria Zilli. Telefone 996 20 14 27. Imagine desfrutar de uma internet ampla e estável com benefícios exclusivos e por um preço que cabe no seu bolso. Com a Gigalink, além da melhor conexão, você tem mais de 150 canais de TV por streaming e muito mais. Ligue 22 3512 2000 e assine agora. Ah, e fique por dentro de todas as nossas novidades seguindo Gigalink Oficial nas redes sociais. Gigalink, inovação em cada conexão. Marmoraria João de Barro. Trabalhamos com soleira, peitoril, pia, lavatório, nicho para banheiro, escada e muito mais. Cimento, argila e cabos elétricos com o melhor preço da região. Cobrimos qualquer orçamento. Rua Maria dos Santos Pereira, próxima imobiliária do sítio Kissamã. Telefone para contato 22 999 27 6781, ou chama no WhatsApp. Marmoraria João de Barro. Boteco da Freguesia. Temos almoço com refeição para duas pessoas, prato executivo e quentinha. Venha saborear nossos deliciosos petiscos, pastel de camarão, bolinho da freguesia, capitão de feijão, entre outros. Funcionamos de terça a quinta, das 11h30 às 15h30 e das 17 horas à meia-noite. Sexta e sábado, de 11 à meia-noite. Domingo, de 11 às 18 horas. Espaço reservado para cerveja gelada, comida gostosa e gente feliz. Rua Barão de Monte Cedro, 37, Centro, Kissamã. Telefone 99785-1494. Instagram, arroba Boteco da Freguesia. Chegou em Kissamã o Laboratório Hemoclin. O Hemoclin tem mais de 45 anos, entregando qualidade em análises clínicas, com mais de 20 unidades no Rio de Janeiro e agora também em Kissamã, na Rua Visconde de Kissamã, 210 Centro, junto à Clínica Macena. Fale conosco também pelo WhatsApp e telefone 0800-221-20. 0800-221-20. Hemoclin. Gente cuidando de gente. Agora também em Kissamã. Aceitamos todos os planos de saúde e particular. Por que perder tempo na hora de comprar tintas e todo o material para pinturas? Na Tucolor Tintas, uma loja novinha com mais espaço e aconchegante. Agora somos Centro Especialista Coral e Eucatex, mas trabalhamos também com similares e outras marcas, além daquele desconto super especial na compra à vista. Na Tucolor Tintas, há mais de 23 anos no mercado. Telefone ou WhatsApp 22 999 24 2987, Rua Barão de Monte Cedro, 133, Centro, Quissamã. Direção Renato. O sonho não é... O dia de julho chegou e com ele o aniversário do restaurante Mamãe que Fez Comidas e Bebidas. São 9 anos em Quissamã. E sabe quem vai ganhar o presente? Você, cliente especial. Na compra de qualquer quentinha. Eu falei qualquer quentinha. De qualquer tamanho. Você ganha um Guaravita ou uma sobremesa. E se suas compras ultrapassarem o valor de R$60, você ganha mais 9% de desconto. Eita, presente Pai Dégua. Liga pra gente, liga. Estamos atendendo somente no delivery. Número 22999 933602. Restaurante Mamãe que Fez Comidas e Bebidas. Aqui, você é o nosso maior patrimônio. Na Vilarejo, você tem 20% de desconto em todo o setor de pisos e revestimentos. É mais vantagem para a sua obra. Com estoque disponível e entrega todo dia. O porcelanato retificado Habitat cinza cetim, tamanho 80 por 80, une sofisticação e praticidade por R$49,90. E o porcelanato Legno da Bianco Grace, de 26 por 106, é perfeito para criar ambientes aconchegantes por R$69,90. 20% de desconto em pisos e revestimentos. Vem pra Vilarejo! Na Vilarejo, você tem 20% de desconto em todo o setor de pisos e revestimentos. É mais vantagem para a sua obra, com estoque disponível e entrega todo dia. O porcelanato de grande formato e retificado da Bianco Grace, Brooklyn Grey, no tamanho 1 por 1 metro, está por R$87,90. Imbatível! E o porcelanato polido Calacata Altíssimo Lux, da Bianco Grace, com 90 por 90 e efeito mármore, sai por R$99,90. 20% de desconto em pisos e revestimentos. Vem pra Vilarejo! Padaria e lanchonete Pão da Vida, seu novo ponto de encontro no sítio Quissamã. Venha saborear as nossas delícias. Trabalhamos com bolo de aniversário e bolos diversos para lanches. Ambiente agradável, pensado para você viver bons momentos. Para facilitar ainda mais o pagamento, aceitamos o Sodexo e o Mega Vale da Prefeitura. Padaria e lanchonete Pão da Vida, amor em cada pão quentinho. Avenida Fernando Caldas Carneiro da Silva, número 767, ao lado da borracharia do Negão do Sítio. Agora 7h49, programação de hoje para Rômulo, 15 anos, pediu os pais Rose Edno, para Adriane Peçanha, de Boa Vista, pedido Fagner, para Patrícia, pedido da mãe Maria Nilza, para Sandra Espiteiro, pedido das irmãs, para Vanusa, pedido da mãe Conceição, para José Roberto Rosário Moreira, motorista da prefeitura, para Neia, pedido da sogra Maria Amélia, para Arthur, pedido do pai Alex, para Lúcia Helena, pedido de Pedrinho, para Carlos Antônio, pedido da mãe Eliane, para Bianca, pedido da avó Cília, do Canto da Saudade, para Stephanie, pedido da mãe Georgina, dos padrinhos Zildo e Orcione, para Vanusa, pedido da Maria, para Edinaldo Fernandes, pedido da mãe Maria Fernandes, pedido do filho Yuri, para Jaqueline, pedido da mãe Lúcia, para Abel, pedido da mãe Angélica, da avó Pepenha, pedido do titio, dona Didi do Guarabal, para Antônio Cade Souza, popular carinho da farmácia, para Rodrigo, pedido da mãe Márcia da Conceição, dos avós Marta e Francisco, para Tainá Santos, pedido da família, para Edmar Aguiar, pedido da família, para Samia Monteiro, pedido dos amigos, para Xerlândia Viana Salles, pedido de Rosilândia, pessoal da Câmara, para Davi Gabriel de Paula, pedido do pessoal do Visconde, para Cailane, 8 anos, pedido dos pais Fátima, Fabiana e Rogério. Então, para todos os aniversariantes de hoje, o nosso... Aí, momento rei para todos os aniversariantes de hoje. Bom dia para a prima Vitória, lá no Rio, ligadinha, lá em Rio das Pedras. Agradecendo aí o bom dia que eu mandei para o doutor Leandro Neves, né? Um abraço aí para você, Vitória, lá no Rio, em Rio das Pedras. Ligadinha também lá. Momento rei, custe o que custar. Sei dizer se sou feliz ou não. Já nem sei pra quem eu dou meu coração.

ter você comigo novamente e reviver aquele nosso grande amor. As lembranças à distância, as lembranças. Daqui a pouco, mais som, mais músicas, apoio cultural. Na Kissamini você encontra tudo para o enxoval do seu bebê. Além de roupas e calçados para crianças e adolescentes, do recém-nascido até os 16 anos. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 9 horas às 18 horas. E aos sábados, das 9 horas às 14 horas. Estamos na Rua Conde de Araruama, em frente ao Hotel Maravilha. Siga-nos no Instagram, @kissamini, e fique por dentro das novidades. O sonho não é... Juju chegou, e com ele, o aniversário do restaurante Mamãe que fez comidas e bebidas. São 9 anos em Kissamã. E sabe quem vai ganhar o presente? Você, cliente especial. Na compra de qualquer quentinha. Eu falei qualquer quentinha. De qualquer tamanho. Você ganha um Guaravita ou uma sobremesa. E se suas compras ultrapassarem o valor de R$60, você ganha mais 9% de desconto. Eita, presente pai d'égua. Liga pra gente, liga. Estamos atendendo somente no delivery. Número 22999-336102. Restaurante Mamãe que fez comidas e bebidas. Aqui, você é o nosso maior patrimônio. Quer garantir qualidade e preços que cabem no seu bolso? Então venha para o Tatá Supermercado. Aqui, cada oferta é pensada para você economizar em produtos de qualidade. Visite-nos nesse final de semana arrasador e aproveite nossas promoções exclusivas. E se tiver dúvidas, chama a gente no WhatsApp pelo número 22 981 597517. Tatá Supermercado, há 21 anos cuidando de você e da sua família. Esperamos por você. Na Drogaria Bem Melhor você vai encontrar medicamentos e economizar. Drogaria Bem Melhor, temos cartão de descontos, vem aproveitar. Mas você rouba a cidade inteira e ela não vai comprar. Drogaria Bem Melhor, porque é o melhor lugar. Drogaria Bem Melhor, o melhor para você. Entrega a domicílio, Rua Jerônimo Alves de Paula 71, em frente ao terminal rodoviário. Contato 2768-2034 ou WhatsApp 99796-1475. It's all I got on my mind. The weather is good today. I'm home but I'm far away. I work but I gotta say, it feels like a holiday. Baby, it's some kind of magic. Baby, Chanel, cause you take me high, so high. No one knows what's going on in your mind. That's alright. o seu dia com a alegria do Show da Manhã. Um show de energia em seu rádio. Em todo lugar. Em todo lugar. Só dá, só dá. Kissamã FM é 87,9. É sábado 2 de agosto, a partir das 19 horas. O tradicional arraiar Mato e Pipa em Kissamã, uai. A casa mais antiga da região preparou um arraial especial pra você. Com comida típica, quadrilha, brincadeira e o melhor do forró com a banda Lamparão Forró Pé de Serra, sou. Ingresso apenas R$10. Você não vai perder. Arraiar de verdade é com Lamparão Pé de Serra. É ali pertinho, na casa Mato de Pipa, no centro de Kissamã. Apoio Rádio Kissamã FM. Censura 18 anos. Oitenta e sete vírgula nove. Show da Manhã. Aqui tem mais sucesso, aqui tem mais emoção. 87 FM, a rádio do seu coração. Aqui tem mais sucesso, aqui tem mais emoção. 87 FM, a rádio do seu coração. Aqui você ouve as melhores. 87. Boa noite. Mesa para dois? Sim, por favor. Fumante ou fumante passivo? Ah, fumante passivo, né, amor? Uhum. Certamente. Me acompanhe, por favor. A exposição involuntária à fumaça do cigarro já é a terceira maior causa de mortes evitáveis no mundo. Apoie a campanha por ambientes fechados livres de tabaco. Sucesso, mais sucesso! Só aqui na sua rádio, Kissamã FM. Show da Manhã. Música e informação. 8. 7, 9, Kissamã FM 87,9. Show da Manhã com Flávio Peçanha. Muito bom dia, estou chegando, 8 horas e 10 minutos, aqui na programação do Show da Manhã pela sua Kissamã. Muito bem, hoje é quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. Prazer, bom dia, né? Mais uma vez aqui juntinhos com mais uma manhã de muita música e informação aqui no Show da Manhã. Muito prazer, estou chegando, eu sou Flávio Peçanha, aqui na programação da Kissamã FM. Olha, a partir de agora você participa aqui no programa através do telefone 981-11-8222 ou do nosso zap do Show da Manhã, 992-320554. E para você que está ali, aniversariando hoje, parabéns, felicidades aqui em nome de toda a equipe da Kissamã, em especial aqui do Show da Manhã, parabéns para você. Muito bem, vamos participar, o Show da Manhã está começando e eu trago a nossa primeira de hoje. Começa bem com Dilcinho, Sou Pagodeiro. 8 horas, 11 minutos, boa quarta-feira. Você não sabe o quanto que eu te amei e quantas vezes fica junto eu tentei. Você não mude, eu quase mudei. Nosso amor gostoso era tão bom que eu relevava quase tudo pra sentir seu cheiro, pra te dar um beijo. Meus amigos me falando, irmão, ninguém no bairro te reconhece. Demorei pra ver, né, quem meu ex-amor é. Você só quer like, curtida em coração. Mas offline não. Quer mudar meu jeito de ser? Eu não sou cara gourmet, foi mal, mozão. Você não pegou a visão, quer namorar. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau nosso amor gostoso era tão bom que eu relevava quase tudo pra sentir seu beijo, pra te dar um cheiro. Meus amigos me falando, irmão, ninguém no bairro te reconhece. Demorei pra ver, né? Quem mil vezes amor é. Curtida e coração, me ama online, mas offline não. Quer mudar meu jeito de ser? Eu não sou cara. Se você me quiser, vai ser assim, porque eu sou pagodeiro e tu não é. Joga a mão em cima pra lá, pra cá. Só se preocupa com churrasco. Em tempo difícil, parceira, mocinho, com você é fácil. A gente não tem tempo ruim, nada pra nós é complicado. Depois do trabalho, eu só penso em chegar pra te dar aquele trato. A série sem televisão é a nossa paixão, um vinho barato. Quem é que vai? Sincero, a gente não tem mistério. Se o amor do mundo esfriar, a nossa cama continua quente. Bota fé na gente. E tanto fake amor por aí, mas o nosso é diferente. Bota fé na gente. Pode ser mais alto, pode ser mais alto. Fé na gente, senhoras e senhores, Thiaguinho! Ô gigante, posso chegar nesse pagodinho? Em tempo difícil fazer.